Capítulo 22. Bom dia, disse o principezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o principezinho. Eu divido os passageiros em blocos de mil, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o principezinho. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou, em sentido inverso, um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o principezinho. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda-chaves. E um terceiro rápido, iluminado, trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o principezinho. Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Só as crianças sabem o que procuram, disse o principezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano, e a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma. Elas são felizes, disse o guarda-chaves.